salve simpatia, está mais uma vez no ar, meu brinquedo estupefaciente, Muqueca de Siri, Marina de la Riva, voy a guardar mi lamento. Él era el agua que yo bebía, era la fuente de mi alegría. Sentí orgullo de andar con él, saberme suya, tenerlo a él. Hoy lo he perdido, sangra mi pecho, pero ninguno oirá de mi quejido. Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté. Guardar mi lamento para cuando yo esté sola. Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté sola. Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté sola. Rádio Campeche, uma frequência comunitária. Hoje o Muqueca de Siri traz só músicas ao vivo. Ele era água que eu bebia, ele era a fonte da minha alegria. Senti orgulho namorar com ele. Ele era meu, eu era dele. Ninguém vai me ver chorando. Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté sola. Eu vou guardar o meu lamento para quando estiver sozinha. Voy a guardar mi lamento para quando. Mato Grosso, Pedro Luiz e a Parede, Noite Severina, música de Lula Queiroga. Teste ouro, estourando a voz. Noite Severina. Sonhando com britadeiras, cada ser. tem sonhos à sua maneira. Cada ser tem sonhos à sua maneira. Corre alta, severina noite, no rouco da cidade, uma janela assim acesa. Eu respiro teu desejo, chama no pavio da lamparina, sombra no lençol que te tateia a pele fina, sombra no lençol que te tateia a pele fina. Na noite, tocaia de animal que acompanha a sua presa, escravo da sua beleza. Daqui a pouco o dia vai querer raiar. Daqui a pouco o dia vai querer raiar. Daqui a pouco o dia vai querer raiar. Daqui a pouco o dia vai querer raiar. Rádio Campeche. Fazendo 3 semanas que eu cheguei de lá. Está fazendo 3 semanas que eu cheguei de lá. No terreiro eu vi o candomblé, comi um acarajé, provei um munguzá. Tenho saudade da minha Bahia, só tenho vontade de voltar pra lá. Só tenho vontade de voltar pra lá. Eu só tenho vontade de voltar pra lá. Está fazendo 3 semanas que eu cheguei de lá. Está fazendo 3 semanas que eu cheguei de lá. Está fazendo 3 semanas que eu cheguei de lá. Está fazendo 3 semanas que eu cheguei de lá. Visitei 365 igrejas, visitei terreiros e visitei meu patuá. Revi amigos e vi minha mãe querida. Tenho saudades do povo de lá. Está fazendo 3 semanas que eu cheguei de lá. Está fazendo 3 semanas que eu cheguei de lá. No terreiro eu vi o candomblé, comi um acarajé, provei o munguzá. Tenho saudades da minha Bahia, só tenho vontade de voltar pra lá. Só tenho vontade de voltar pra lá. Só tenho vontade de voltar pra lá. fazendo 3 semanas que eu cheguei de lá. Está fazendo 3 semanas que eu cheguei de lá. O terreiro viu o candomblé, comi um acarajé, provei o mungunzá. Tenho saudades da minha Bahia, só tenho vontade de voltar pra lá. Só tenho vontade de voltar pra lá. Só tenho vontade de voltar pra lá. E agora vamos da releitura de Punk da Periferia pela Cibele, multi-instrumentista. Arroba Moqueca Siri nas redes sociais. Gato presa, criado, solto. de resto, restaria aos urubus. Pois por isso mesmo estive usando camisa, fiz no rosto este make-up hipocalice. Quis trazer assim nossa desgraça longe. Sou punk da periferia, sou da freguesia do ó, ó, ó. Aqui pra você, sou da freguesia. Sou punk da periferia, sou da freguesia do ó. Aqui pra você, sou da freguesia. Cabelo tipo índio, moicano, me apraz. Saber que entraremos pelo cano satisfaz. Vós tereis os lábios pra rezar a missa, 10 minutos antes de virar fumaça. Nós ocuparemos a abraçada paz. Punk da periferia, sou da freguesia do ó, ó, ó. Aqui pra você, sou da freguesia. Sou punk da periferia, sou da freguesia do ó, ó, ó. Aqui pra você, sou da freguesia. Curto, bicho, eu transo porcaria. Tenho dó da esperança vã, da minha tia, da vovó. Esgotados os poderes da ciência, esgotada toda a nossa paciência. Eis que esta cidade é um esgoto só. Bora, Monsanto, Perro Verde. Fuera Monsanto.

asquerosa ambição foi tirar do porão essa diretriz atroz que se espalha ao redor, pior que a infecção. Mas veja a solução, vai depender de nós. Pois é preciso cantar, é preciso brigar em defesa da vida. Não há outra saída se não se organizar juntos pra conseguir derrubar o genocida. Juntos pra conseguir derrubar o genocida. Juntos pra conseguir derrubar o genocida. Mais genocida. Genocida o que é? Qual a definição? É quem causa o extermínio da população, seja diretamente ou não. Terror é genocida. Quem é contra a vacina e o isolamento, quem indica qualquer medicamento, genocida ele é. Pois então é um governo virado de costas pro resto do mundo, que utiliza a mentira como pano de fundo. E assistimos a curva subindo a cada segundo. É um soco no eleitor, uma atitude abjeta, um horror. Você diz a vacina, cadê? Ele diz, e daí pra você? Ele assiste a galera morrer, fala de jacaré e critica o PT. Eu só sei que confio na nossa ciência, com força, esperança e fé. Vamos nós encontrar a saída e mostrar o que a gente não quer. Fora psicopata, governo que nos mata, brinca com a morte e a saúde sem norte. Os ministros rodam e só o gado acredita. Eu grito com a firmeza de quem clama por mudança. Genocida, genocida, genocida. Simbora, povo, dizer que você envergonha meu país, gritar e gritar e gritar a palavra que hoje o Brasil todo diz. Genocida, eu sei que essa corda vai se mexer pra tentar nos calar, mas isso não impede que eu repita. Genocida, genocida, genocida, genocida, genocida, genocida. Do ar. do Moqueca de Siri de hoje ouvimos Marina de la Riva, Vou Aguardar Me Lamento, voz em Mato Grosso, Pedro Luiz e a Parede, Noite Severina, Seu Jorge, música de Noriel Vilela, Saudosa Bahia. Aí Thaís Gulin com Cinema Americano e Baby Got Back. Cibele, Punk da Periferia, música de Gil. Aí Perro Verde, Poeira Monsanto, com violão de Manu Chao. No Acampa Malvinas, Maria Bethânia, Reconvexo, Ayangabaí, Derrubar o Genocida, no caso o Bolsonaro, e Edu Krieger, Genocida o que é Bolsonaro. No fundo estamos ouvindo Marcelinho da Lua e Ângelo B, Abre a Janela. Quer trocar uma figurinha com este canal? Procura nas redes sociais, arroba Muqueca Siri, Muqueca com U e QU. Este é um programa especial feito só com trilhas, com músicas gravadas ao vivo, de qualquer jeito. Câmera de celular, outras extraídas de disco, ao vivo mesmo, DVD, aquela onda de DVD que teve. Mas enfim, é um programa diferente, onde interessa muito mais o conteúdo e muito menos a forma. Um programa mais na questão das músicas que eu escolhi para tocar mesmo, porque eu gosto de todas as músicas e muito menos pela estética do som. Então, leve isso em consideração e vamos nos divertir. O lado B vai começar com Banda Ed, O Mar Lá Fora, aqui do lado no Campeche, O Mar Aqui do Lado. Nada de lixo no mar. E aí, meu povo, nós somos o Ed, estamos aqui para fazer uma live e é um oferecimento da Lei Aldir Blanc e também do município da cidade do Recife. Então é isso aí, se liga no som. Mar lá fora? Três, vai! Mar lá fora e aqui um pacífico oceano pulsa, pairando no espaço-tempo, nos circunda. As danças gestuais, memórias ideais, ardendo como sempre, verões dentro de mim. Mar lá fora e aqui um pacífico oceano pulsa, pairando no espaço-tempo, nos circunda. Os pontos cardeais de sol, areia e sal, ardendo como sempre, verões dentro de mim. Foi um pedaço da história que eu preguei no céu, debaixo do sol, dourada luz a refletir, as cores matinais, e moldurando a ti. Lá fora o mar imenso, leve o vento a ti, a imaginação, as ondas nos cobriram, unindo as nossas mãos. Entrelaçadas formas, pernas, ventes, mundos, a hora desejada sempre a um segundo, correntes as astrais, e corpos a se dispor, o mar azul profundo, espuma ocasional, mergulho de um segundo, os pontos cardeais, de sol, areia e sal. vagas na memória trazem um oceano de tudo que eu navego. Em mim navega o mundo. A água cobre a gente, descobrindo o corpo. Nos vermos nos detalhes com exatidão. O mar lá fora e aqui, um pacífico oceano pulsa, pairando no espaço-tempo, nos circunda. As danças gestuais, memórias ideais, ardendo como sempre, verões dentro de mim. O mar lá fora e aqui, um pacífico oceano pulsa, pairando no espaço-tempo, nos circunda. Os pontos cardeais de sol, areia e sal, ardendo como sempre, verões dentro de mim. Verões dentro de mim. Verões. Sala de reboco. Todo tempo quando houver pra mim é pouco pra dançar com meu beijinho. Quer ver? Triângulo e Voz, Janaína Pereira, Sanfona, Marcelo Genesi, Rabeca, Siba, Zabumba, Durval Pereira. Por favor, sabiá, o que tanto anda no mundo. gravada ao vivo no Canto da Ema. Silvia Machete, Clara Gurjão, totalmente tchá, tchá, tchá. Corpo bom de se pegar. Se me agarro, faço um tchá, tchá, tchá. Sou uma cascata que faz um chuá. Tenho essa boca boa de beijar. Caia na lábia desse meu pulsar. Um beijo meu estala assim no ar. Venha provar, só pra sacar. Eu sou totalmente tchá, tchá, tchá. Você precisa sentir meu calor, ver o prazer que meu amor lhe dá. Pois só provando você vai saber enlouquecer pelo meu tchá, tchá, tchá. Quem prova um pouquinho já avançou. Não me abandone, vai querer ficar. Só quem prova sente no sabor. Tchá, tchá. Corpo bom de se pegar. Chua. Se me agarro, faço tchá, tchá, tchá. Chua. Sou uma cascata que faz um chua. Chua. Tenho essa boca boa de beijar. Beija. Caia na lábia desse meu pulsar. Beijo meu estala assim no ar. Venha provar, só pra sacar. Eu sou totalmente tchá, tchá, tchá. Você precisa sentir meu calor, ver o prazer que meu amor lhe dá. Pois só provando você vai saber enlouquecer pelo meu tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Quem prova um pouquinho já dançou. Não me abandone, vai querer ficar. Só quem prova sente no sabor. Tchá, tchá. Toda quinta, das 8 às 9 da noite, tem Muqueca de Siri aqui na Rádio Campeche. Duda Beat, um circo voador. Você experimentei e não resisti. Oh, bicho. Oh, ti. Música Veneno da Lata. Da Lata! Da Lata! A lata, no fundo da madrugada, no silêncio, na calada, de repente foi chutada e na batida começou a batucar. Bate, bate, bate na lata. Sete e meia da manhã. Tá na hora de descer pra trabalhar. Tá na hora de descer pra ter o que ganhar. 1995, 10 e 20 eu vou pra lá. Tá marcado pra chegar. Ouviu dizer, ouviu falar, não sabe bem, deixa pra lá. 10 e 20 eu vou chegar pra ver o que há. Swing, balanço, funk. Maravilhosa, saudosa Cássia Heller, Partido Alto, ao vivo no Rock in Rio. Adoro a brincadeira. pôs pra me jogar no mundo, tinha o mundo inteiro, mas achou muito engraçado me botar cabreiro. Na barriga da miséria nasci brasileiro, eu sou do Rio de Janeiro. Diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dará, não vou duvidar, ó nega. E se Deus não dá, como é que vai ficar, ó nega? Deus dará, Deus dará, diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dará. Não vou duvidar, ó nega. E se Deus negar, eu vou me indignar e chega. Deus dará, Deus dará. Jesus Cristo ainda me paga o dia e dá me explica bem como é que pôs no mundo essa pobre titica. Vou correr um mundo afora, dar uma canjica. E é para ver se eu vim se embora um mundo a cuica. E aquele abraço pra quem fica aí. Deus dará, Deus dará, diz que Deus dará, diz que Deus dará. Não vou duvidar, oh nega. E se Deus não dá, eu vou me indignar e chega. Deus dará, Deus dará. Deus me deu mãos de veludo pra eu fazer carícia. Deus me deu muita saudade e muita preguiça. Deus me deu pernas compridas e muita malícia pra eu correr atrás da bola e fugir da polícia. O dia ainda sou notícia. Deu! Não vou duvidar, orelha. E se Deus não dá, como é que vai tentar, orelha? Deus dará, Deus dará. Diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dará. Não vou duvidar, orelha. E se Deus negar, eu vou me indignar e chega. Deus dará, Deus dará. Deus me fez um cara fraco, desdentado e feio. Pele e osso simplesmente, quase sem recheio. Mas se alguém me desafia e bota a mãe no meio, eu tô porrada 3x4 e nem me despenteio, porque eu já tô com as bolas cheias. Lado B do Muqueca de Siri de hoje, Muqueca de Siri ao vivo. Ouvimos Banda Ed, O Mar Lá Fora, Janaína Pereira, Ciba, Durval Pereira, Marcelo Genesi, Numa Casa de Reboco e Sabiá. Gravado ao vivo no Canto da Ema, São Paulo. Depois, Silvia Machete com Clara Gurjão, totalmente tchá-tchá-tchá. Duda Beat, Bichinho, gravado ao vivo no Circo Voador. Fernanda Abreu, Veneno da Lata. Essa música lembra muito o nascimento do meu filho, que 7:30 da manhã apareceu em 1995. Um beijo enorme, Bernardo, pai de Benjamin. Cássia Heller, Partido Alto. No fundo estamos ouvindo Porquá Messê com Mulheres Negras, Maurício Pereira e André Bujanra, lá dos anos 80, século passado, muito antes de Bernardo nascer. E vamos encerrar o programa de hoje com Pupurri de Carimbó, com a Gabi Amarantos e grande elenco que eu nem sei todo mundo que está reunido nessa parada. Mas é um festival muito interessante que eu espero que volte no Pará, chama Terroir Pará, onde apresenta músicos paraenses, muito carimbó. E vamos fechar o programa com essa galera aí, valeu? Moqueca de Siri, toda quinta, das 8 às 9 da noite, tá aqui ao vivo na Rádio Campeche. Uma brincadeira estupefaciente, uma viagem psicossonora. Moqueca Siri nas redes sociais. Tenham todos um excelente final de semana. Confinamento, galera, máscara, álcool gel. E fora Bolsonaro, seu genocida, seu pateta genocida. O meu sirimbó, sirimbó que remexe, mexe, sirimbó da minha vovó. Vai dançando sim a pureza, rebolando pode requebrar. Arimbó, sirimbó é gostoso em Belém do Pará. Macaquinho, que é neto do macacão, filho do macaco velho que mora lá na zero zero.